Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar o capítulo 4 do livro de Efésios. Esse capítulo é tão importante, que mundialmente ele é utilizado para iniciar muitos cursos de liderança e muitos trabalhos de discipulado. Todos que foram discipulados por nós até agora, nesses 30 anos, né? Sabem que nós começamos por aqui, para que o irmão e a irmã deixem de ser somente membros de uma denominação e passem, de fato, a assumir a sua condição de discípulos que devem cumprir a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20. Então, é um capítulo estratégico. Louvado seja Deus por esse capítulo da palavra do Senhor. Um grande abraço à missionária Vivian. Logo estará chegando para você os outros capítulos. Hoje já chegou por parte da Liene, o Salmo 98, mas vão chegar os outros dois Salmos e também Gálatas. Pode ter certeza, porque Deus está no controle. Irmãos e irmãs, sem mais delongas, vamos avançar no livro de Efésios, no capítulo 4. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Lembram do tripé que eu falei para vocês, que Paulo se utiliza para caracterizar todo o seu pensamento e teologia? A visão, por causa da experiência da conversão, a prisão, que marcou a sua vida para, em tese, o sofrimento, mas que ele utilizou para evangelizar pessoas e para escrever cartas que nós estamos lendo até hoje, e a missão que o consumia de dia e de noite, ou seja, estava motivado pela missão. E eu espero que nós também experimentemos disso. Portanto, eu, o preso do Senhor, ele não é preso da circunstância, irmão. Você não é preso da circunstância. Você não é preso das questões do cotidiano. Você é prisioneiro do Senhor, comprometido com essa causa, engajado nessa causa. Rogo-vos que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. E com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Aí um trabalho, um chamamento para como manter a unidade da igreja, o amor, através da humildade, da mansidão, da longanimidade, sendo suporte uns para com os outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Perceba que há sete vezes o apóstolo Paulo menciona, há sete menções do apóstolo Paulo, dizendo há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só vocação. Perdão, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, e qual é por todos, e sobre todos, e em todos. Uma maravilha. E essas sete menções representam a totalidade, a completude, a inteireza do que deve ser o corpo de Cristo. E deve ser a nossa compreensão do corpo de Cristo. Agora ele inicia uma segunda parte, mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Meu irmão, minha irmã, se aproprie hoje à noite, hoje à tarde, quando você ouvir, hoje à noite, amanhã ou depois, em outro momento, o Senhor levou todo o cativeiro, você não é mais cativo de nada. Às vezes a gente mesmo pensa dessa maneira: ah, eu sou cativo disso, eu não vou poder me livrar disso. Não, você não é cativo de nada, porque ele levou cativo, ele prendeu todo o cativeiro, ele prendeu toda a prisão. Por isso agora nós somos livres pela graça dele e libertadores. É isso mesmo, libertários que devem trabalhar pela liberdade das pessoas espiritualmente, emocionalmente e historicamente, materialmente. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora ele ascendeu. Isso significa subiu ao céu, que é senão o que também desceu primeiro as partes inferiores da terra. Ele desceu mesmo, irmãos. Quando ele morreu, ele desceu até os interiores, as partes inferiores da terra, uma maneira de dizer, e tirou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte, de tal maneira que nem a morte agora pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E não há inferno que possa nos reter, que possa nos deter. Quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele. E depois, ao longo desses 2.000 anos, muitos têm ressuscitado. Era um vale de ossos secos, vivos aparentemente, mas espiritualmente mortos, e têm recebido uma nova vida, porque Jesus desceu e acabou com a chave que prendia as pessoas no cativeiro. E tirou a chave da morte também das mãos do maligno, de tal maneira que agora quem quiser ser livre e trabalhar pela liberdade, pode trabalhar e pode viver livre e trabalhar pela liberdade. Ora, o que é viver livre se não viver naquele que é o caminho, a verdade e a vida? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. o lugar do trono de Deus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele mesmo, dando sequência a essa segunda parte, ele realizou essa obra, tirou a chave da morte do inferno, desceu e depois subiu, e agora ele concedeu, há 2.000 anos atrás, ele concedeu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores, e alguns para mestres ou professores. Ou seja, os cinco ministérios da igreja, todos os ministérios de uma igreja local têm que estar fundamentados, alicerçados, arraigados nessas cinco dimensões. A do apostolado é a do envio, porque apóstolo significa enviado, apostoloi no grego, enviado. Enviado para quê? Para anunciar o evangelho. Que mais? Para plantar a igreja. Que mais? Para edificar os irmãos que já se converteram. O apostolado é uma coisa maravilhosa. Todavia, hoje em dia, nós temos utilizado como um título de honraria para presidentes e líderes de denominações. Não é proibido fazer isso, mas não é o termo mais adequado para essa função. Ele mesmo deu alguns para apóstolos. E alguns para profetas. O profeta tem duas características fundamentais. Ele anuncia a vontade de Deus sem medo de ser feliz. Ele anuncia mesmo. Ainda que corra risco de vida, ele anuncia. E ele denuncia o pecado sem medo de morrer. Ele denuncia. Profeta. É um ministério, profetismo é um ministério tremendo. E no Novo Testamento, já com o dom do Espírito Santo, os profetas também trabalham com a revelação, os dons de revelação. E Deus constituiu alguns para evangelistas. Esse é o clássico irmão ou a clássica irmã. Que é pescador de almas, de vidas, pescador de pessoas para conhecer o Evangelho. Tudo que ele pensa de dia e de noite é como eu posso ganhar novas vidas para Jesus. Já vem o nome, evangelista, ele pensa na boa nova. Ele pratica o exercício do anúncio da boa nova. E alguns para pastores, ofício nobríssimo, porque é o ofício de Jesus, pastores. E nós temos que retomar a dignidade do pastorado, que cuida das ovelhas, que vai estar lá com as ovelhas. Que sente cheiro de ovelha, está perto das ovelhas, parar com esse distanciamento ridículo, ridículo, de pastores mais líderes que nem se aproximam do rebanho. Nós temos que estar próximos do rebanho, cheirar o rebanho, ter cheiro de ovelha. Se não dá para fazer num culto onde está superlotado, depois vá visitar as igrejas e verificar o seu rebanho, dá pasto verdejante, dá água tranquila. E mestres? Mestres são aqueles que ensinam. Aqui não é ainda. o título de mestrado, embora um dia, quem sabe, lá no céu, o mestrado possa ser para isso, né? Talvez não com esse nome mestrado, mas tenhamos muitos mestres ensinando outros irmãos que se converteram no final da vida. Nós podemos conceber coisas extraordinárias e ainda não vamos alcançar tudo que vai fazer parte da obra de Cristo Jesus no novo céu e na nova terra. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora sim, a chave para o discipulado, para o propósito de Deus. O texto mais clássico de discipulado é o da Grande Comissão, mas aqui tem o propósito, de 13 a 15, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós temos que trabalhar até que todos os cristãos tenham unidade na fé. Pastor, essa é uma luta impossível de vencer. Irmão, se ela é impossível, então eu vou trabalhar mais para que eu consiga, com o poder do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, dar unidade à fé dos irmãos. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Olha o que eu tenho dito para vocês, que a parte mais fraca do cristianismo no século XX e já no século XXI é a cristologia. Os irmãos e as irmãs nas igrejas simplesmente não sabem praticamente nada acerca da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da pregação de Jesus. Então nós temos que trabalhar para levá-los ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Tanto no campo pessoal como no campo coletivo. Explico. No campo pessoal fica o desafio de caminharmos em direção à perfeição, já que o Filho de Deus é perfeito. Foi o perfeito homem, nós temos que seguir a Jesus, nós temos que caminhar nessa direção. Mesmo que não alcancemos. É nessa direção que nós vamos nos tornando cristocêntricos e bem fundamentados teologicamente, cristologicamente. E na dimensão coletiva, esse homem perfeito é a igreja, porque a igreja já é parte do homem perfeito na medida em que é o corpo de Cristo. Então nós temos que nos adequar ao cabeça. E nos adequar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nada menos que isso nos interessa, irmãos. Nada menos que isso pode te interessar. No que você tem pensado o dia inteiro, a semana inteira, meses inteiros, anos inteiros, nas coisas desse mundo, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. É nisso que você pensa. Não estou dizendo que você vai abandonar a atenção na sua profissão, na hora do seu trabalho, ou na escola, na hora de um exercício. Não estou dizendo isso. Ou mesmo no lazer, na hora de um passeio. Mas em todo o tempo nós temos que buscar a estatura da plenitude de Cristo. É isso que nos faz cristãos. É isso que o senhorio de Cristo gerou em nós. Para quê? Para que não sejamos mais crianças. Tem pessoas com 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos de cristianismo e ainda são crianças, são incapazes de orar em público por timidez, são incapazes de ajudar nos ministérios, são incapazes de ler um texto bíblico, isso também por falta de alfabetização, no país, mas os irmãos estão me entendendo, são incapazes, são menininhos, criancinhas, e não é nem criança de 4, 5, 6 anos, não, que já está na pré-escola, eu não sei o nome exato agora que se utiliza, mas criancinha de colo, que fica dependendo eternamente do pastor e da pastora, ou de líderes. Criancinhas de colo atirados de lá para cá e carregados por todo o vento de doutrina. Esses irmãos e irmãs estão vulneráveis, situação de vulnerabilidade. Eles podem ser enganados por falsas doutrinas facilmente. Assim como um bebê pode passar de colo para colo, então um irmão pode passar de um lugar para o outro por falta de embasamento doutrinário, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar, para prometer rios e rios de bênçãos, rios e rios de prosperidade, e não dizer o que significa o evangelho na totalidade. Irmãos, não queremos mais criancinhas, bebezinhos. O Senhor Jesus não quer. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui encerramos, ó, essa parte. Cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Nós somos o corpo glorificado de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós temos que crescer em verdade, em amor, verdadeiramente em amor. Do qual todo o corpo, agora, onde vai resultar isso? O que vai resultar? Do qual todo o corpo, bem ajustado, compactado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E, portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Abandone toda a vaidade, as coisas daqui vão ficar aqui, ajunte tesouro no céu. Com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, gastam toda a sua vida correndo atrás do vento, correndo atrás de nada. Ainda que fosse o vento do Espírito, aí seria maravilhoso, mas nem precisaria correr, o vento é que correria atrás deles. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda impureza com ganância. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que concernente ao procedimento anterior vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito, na vossa mente. Eu profetizo agora, eu determino agora, em nome de Jesus, isso será ligado na terra e no céu, que milhares de irmãos vão ser renovados no espírito e na mente. Nos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, declaro um novo homem, uma nova mulher, uma nova humanidade sobre a igreja, e depois atingiremos a outros, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja, nós somos um corpo. irai-vos e não pequeis. Todas as pessoas, em algum momento da sua vida, são sujeitas a ter um momento de ira. Só que nós não podemos deixar essa ira criar raiz. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva esse problema no mesmo dia. Se você ainda está com a pessoa que te deixou irado, já resolva, peça perdão, perdoe, libere perdão. Se você não está mais com ela, já perdoe no seu coração. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para mover, promover, perdão, a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Igreja, chega de entristecer o Espírito. Estou falando primeiro para mim, sempre primeiro para mim, e depois com vocês também. Não vamos entristecer o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Vamos dar lugar ao Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Portanto, irmãos e irmãs, eu encerro como o apóstolo: toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós, e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Nós temos que ser amáveis uns com os outros e perdoar uns aos outros, como também Deus nos perdoou por causa de Cristo. Aleluia. Esse é um desafio para nós. Muito bem, irmãos, irmãs, esse capítulo merece, que é o capítulo do propósito de Deus, um aprofundamento. Não deixe de ouvir até o final. Esta exortação no versículo 1 é uma transição maior na carta entre a afirmação que declara a fé da igreja e a declaração da sua missão. Paulo insistiu que a conduta do cristão deve ser digna do seu chamado por Deus. Nós temos que ser dignos. Quem dera pudesse chegar diante de Deus e dizer: desde a minha conversão, eu fui absolutamente digno, 100%, como Jesus voltou ao Pai. Não vou poder. Não experimentei essa dignidade 100%, mas eu sei que a cada dia eu vou tentando subir o nível do meu cristianismo. Os cristãos têm a responsabilidade de perseverar, do versículo 3 ao 6, a unidade do corpo de Cristo, preservar, perdão, a unidade do corpo. Irmãos, vamos trabalhar pela unidade. As sete vezes que se diz um só rebanho, um só pastor, enumerados nesse versículo, são o fundamento sobre o qual Deus Trino une a igreja. O plano de Paulo pode ser visto do ponto de vista da obra de um só Espírito, criando um só corpo, um só Senhor Jesus Cristo, criando uma só esperança, uma só fé, um só batismo e um só Deus, Pai, criando um só povo de Deus. Irmão, toda interpretação que é feita, eu já ouvi várias. Você também deve ter ouvido, que justifica que um irmão que foi batizado em uma igreja. Quando chega na outra igreja, tem que ser batizado de novo. Toda a explicação nesse sentido é equivocada. Se foi batizado lá na presbiteriana, vale para a Igreja Batista. Se foi batizado no Brasil para Cristo, vale para a Assembleia de Deus. Não pode ser um batismo por denominação. Isso está absolutamente equivocado. Pare com isso. Não tem justificativa a não ser a vaidade da própria denominação. Pare com isso. Ah, mas é para garantir que aqueles que estão dentro da igreja, esses que nós vamos servir a Santa Ceia, foram de fato preparados e batizados. Irmão, você não vai garantir nada, porque quem conhece o interior do coração humano e também depois a sua vida, a sua conduta, profundamente é Deus. Mesmo o comportamento de alguém pode ser simulado. Então é difícil a tarefa dos psicólogos, por exemplo, que trabalham só com o comportamento, tentando aferir quais são as questões do interior da natureza humana, em particular da psique. É muito difícil, mas voltando aqui, pare com isso. Vamos garantir a unidade na fé. Um só batismo, a menos que a pessoa declare: olha, eu fiz isso totalmente enganado, fui induzido, alguma situação rigorosamente extraordinária. Mas 99%, 99,9% dos casos, e nem está na Bíblia, hein? Nem isso está na Bíblia. Nós podemos fazer a confirmação do pacto batismal, nós podemos depois fazer um curso preparatório posterior a essa confirmação para alicerçar, arraigar tudo aquilo que essa pessoa fez, desde que não haja vaidade de querermos nós batizarmos aquilo que Deus já operou. Quem batizou foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o versículo 13, perdão, 3 a 6. Nós temos que preservar a unidade do corpo de Cristo. Enumerados nesses versículos, são fundamento sobre o qual Deus Trino une a igreja. O plano de Paulo pode ser visto do ponto de vista da obra de um só Espírito, criando um só corpo, um só Senhor, Jesus Cristo, criando uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai, criando um só povo de Deus. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos. Lembra que os cristãos, lembra os cristãos, de que Deus é um e, portanto, a igreja deve ser uma. Nós podemos ter diferentes denominações? Podemos, porque tem a ver com características das pessoas, cultura. Podemos ter. Nisso não há pecado. Na igreja primitiva, cada igreja em cada cidade ia ganhando a sua característica. Mas tem que haver elementos que garantam a unidade. E não basta o credo. O credo é um bom começo. Mas temos que garantir a unidade. Versículo 7. Paulo fundamenta a diversidade dentro da unidade. Ah, como eu me lembro com carinho aqui, queria estar perto dele todo dia, do Bispo Nelson, unidade dentro da diversidade. Todo o episcopado dele foi marcado por isso, E eu só fui entender mais tarde, garoto, adolescente, depois fora da igreja, e quando voltei, não entendia a profundidade disso. Mas ele é um exemplo vivo, santo, agradável de unidade na diversidade. Como trabalhou nessa direção? Um abraço, bispo. Paulo fundamenta a diversidade dentro da unidade da igreja, é claro. Cada um de nós é diferente, cada segmento é diferente, cada comunidade vai ter particularidades. Deus concedeu uma medida de graça a cada cristão como dom de Cristo. Imagina a cada igreja. Então, temos que reconhecer as particularidades. Só que essa particularidade não pode ferir a unidade. Versículo 8, avançando, esse versículo é uma alusão ao Salmo 68, 18. A essência desse salmo é que o vencedor de uma guerra tem o direito de receber os dons do povo que conquistou e que lhe está sujeito. Paulo quis dizer: Cristo venceu seus inimigos, pecadores não redimidos, e lhes deu dons, sendo Paulo o exemplo perfeito. Vencedor do pecado e da morte, Cristo concede dons a seus novos e dedicados seguidores, seus discípulos, seus cativos também em amor. Versículo 9 e 10, Paulo enfatizou que o Cristo ressurreto e exaltado agora concede toda a plenitude de suas bênçãos à igreja. Ao universo, à igreja, vamos tomar posse disso agora, em nome de Jesus. Ele nos concedeu toda a plenitude. Não é para sair perdendo, perdendo, perdendo, perdendo, sendo insípida, sem sal, sem vida, sem luz. É para termos plenitude. Versículo 11. Essa descrição se refere mais a pessoas dotadas com dons naturais, que podem ser aperfeiçoados e usados em prol do reino, no que os dons espirituais contrastar com o que Paulo nos quis dizer em Romanos 12, 1 Coríntios 12, verso 14, são listados em cinco grupos de pessoas dotadas. Nós chamamos de os cinco grandes ministérios da igreja. Não é porque eles são melhores que os outros, mas é como se eles fossem colunas. Todos os outros ministérios, de alguma maneira, fazem parte desse cinco: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Uma sugestão para você, pastor, pastora, que na sua igreja você tenha cinco ministérios. No fluxograma, cinco ministérios. E desses cinco ministérios, então, vão saindo novos ministérios, mas que pertencem a esse processo, ou do envio, ou do anúncio e denúncia, e da revelação, ou do evangelismo, ou do cuidado. O pastoreio de uns para com os outros, toda a igreja e dos docentes, dos professores, né, chamados de mestres. Apóstolos e profetas são fundamentais no trabalho da igreja. O termo apóstolo indica principalmente pessoas enviadas. Eu já disse e vou repetir: apostoloi significa enviado. Com uma missão de Deus. Os apóstolos também eram porta-vozes de Deus, trazendo novas revelações e entendimento à igreja. Essa nova configuração que diz que o apóstolo é o presidente da igreja, porque ele recebeu o dom de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre, olha, querido, isso não tem respaldo. Não tem respaldo. bíblico. E também essa pompa toda. Não é preciso disso. Então, os apóstolos eram porta-vozes de Deus, trazendo novas revelações, entendimento à igreja. Os profetas revelavam aos cristãos a vontade de Deus. Aí, o dom de revelação para o presente, proclamação, e prediziam o futuro, a profecia. Todos os apóstolos, de certo modo, ele não coloca aqui, mas eu acrescento, eram profetas. Mas nem todos os profetas foram apóstolos. Os evangelistas tinham o dom de espalhar o evangelho, de plantar a igreja, se bem que o apóstolo plantava a igreja também. Estamos interligados, conectados. Eles proclamam as boas novas com palavras e ações e instruíam outros no evangelismo. Pastores e mestres tinham responsabilidade parecida. Os pastores supervisionavam, confortavam, guiavam a igreja, pastoreando-a. Os professores instruíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. Seu trabalho era transmitir os ensinamentos revelados à igreja e não trazer novas percepções inspiradas como os profetas. Os mestres são indispensáveis na edificação da igreja. Nós precisamos deles para capacitar os cristãos e distinguir as falsas doutrinas do ensino verdadeiro. Aleluia. Só que tem que se preparar, né? Não dá para ler a revistinha da escola dominical faltando 10 minutos. E não me diga que é o seu trabalho, não. Não me diga que é o seu trabalho. Porque quem mais trabalha é aquele que consegue mais disciplina para durante a semana ficar meia hora a mais. E no, na segunda-feira ler o texto, na terça conferir com o texto bíblico, na quarta fazer um grifo nos pontos essenciais, na quinta orar sobre a matéria, na sexta. Eu estou dando uma ordem assim aleatória, você vai se disciplinar. Na hora do almoço, antes de ir para o trabalho, parem de arrumar desculpa. O propósito das pessoas dotadas é equipar outras para o ministério. No texto grego, os versículos 11 a 16 formam uma das frases longas de Efésios. Às vezes, o termo traduzido como aperfeiçoamento era usado com o sentido de consertar. Então, esse aperfeiçoamento era um conserto, era uma restauração, era utilizado também para restaurar. Então, é uma restauração. Esse aperfeiçoamento é um conserto, uma restauração de doutrinas erradas. Mas tem que gastar vida para isso, tem que gastar tempo. Ah, não tenho tempo, tenho que pensar só no meu trabalho. Eu não tenho tempo. Primeiro que não é verdade que você não tem tempo. Acordar meia hora mais cedo dá tempo e Deus te dá força para o dia inteiro. No almoço também você tem tempo. À noite você também tem tempo. É uma questão de se disciplinar. Primeiro isso. Segundo, se você deixar aquilo que Deus colocou na sua mão, filho, lembre-se que você vai prestar conta por isso. E o que te foi dado vai ser tirado. E o que te foi dado? Não é só dom e talento, não. Foi te dado vida e vida em abundância. Versículo 13. O objetivo do ministério, 13 a 15, tá bom? O objetivo do ministério é fazer com que os cristãos alcancem três objetivos. Pode ser a sua primeira unidade de discipulado. Entre folhas, todos os diáconos, Vargem Alegre, primeira unidade para você. Objetivos: primeiro, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Segundo, alcançar maturidade. Terceiro, a plenitude de Cristo. Pronto. Esse é o escopo. Essa é a síntese daquilo que Deus quer. Agora pense nisso: unidade da fé, pleno conhecimento de Jesus e maturidade, plenitude de Cristo. É para a vida inteira. Muda toda a vida, mudou a minha, mudou a de milhares na cruzada estudantil. Maturidade e unidade são medidas em termos de relacionamento do corpo com a cabeça, Cristo. No versículo 14, quando as pessoas dotadas capacitam a igreja, a comunidade da fé evidencia a estabilidade na teoria e na prática. Nós precisamos ser estáveis na teoria e na prática. Não basta ser só teóricos, mas também não basta ser só práticos. E o versículo 15, que são esses três versículos chave para o propósito de Deus, dizendo a verdade em amor. Pode ser traduzido literalmente como sendo verdadeiro em amor. Literalmente, você pode traduzir como sendo verdadeiro em amor. Não é ser verdadeiro para massacrar o irmão, para esmagar o irmão, esmagar a cana quebrada. Você tem que ser verdadeiro em amor, para que ele não saia destruído. Quem destrói é o capeta. É para que ele saia motivado a modificar a sua vida. Quando a igreja é fiel no falar a verdade, em amor, ela desenvolve relacionamentos transparentes, em que as pessoas edificam e abençoam umas às outras. No final das contas, a igreja irá crescer até ser semelhante a Cristo, em todos os aspectos, como cada cristão se ajustando e apoiando o outro. Cada membro do corpo precisa funcionar adequadamente para que o corpo cresça. A palavra portuguesa harmonia vem do termo grego traduzido aqui como ajustado e compactado. Então, harmonia é isso, ajustar, compactar. Claro que na música ela ganhou todo um outro, uma outra amplitude semântica. Mas para nós aqui na Bíblia, ajustado, compactado, a igreja ajustadinha, compactada, em teoria e prática, em verdade e em amor. Do versículo 17 a 19, essa seção da carta ensina a parte prática. Do versículo 1, as exortações de Paulo condenaram o estilo de vida anterior dos leitores, quando não eram convertidos. O conteúdo da exortação é um evidente paralelo do costume dos cristãos primitivos de tirar as roupas velhas antes de colocar as roupas novas para entrar na água do batismo. A figura é parecida com a de Colossenses 3, de 5 a 11, que ele deve ter escrito no mesmo período na prisão em Roma. Exceto pelo fato dessa passagem contrastar a vida celestial com a vida terrena. A passagem de Efésios contrasta o estilo de vida antigo com a nova vida em Cristo. Versículo 20 e 21. Paulo descreve a verdade totalmente como Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E os dois últimos elementos? Aliás, três últimos, 22 a 24. É comum Paulo descrever quem os cristãos já são e destacar o que eles devem se esforçar para ser. O paradoxo prático é que, apesar de já sermos livres do castigo eterno do pecado, aleluia, ele já pagou todo o pecado, só obtemos a libertação da nossa antiga maneira de viver, a vida de pecado, na busca diária de obediência e pureza. É esse o compromisso de estilo de vida que todo cristão é chamado a fazer. Ah, não é porque ele me livrou lá na cruz que eu agora vou viver de qualquer maneira. Eu vou viver segundo os parâmetros do meu Senhor. Do versículo 25 a 32, Paulo dá cinco exemplos do que significa viver uma nova vida no contexto do relacionamento com outras pessoas. Todos os exemplos contêm um mandamento negativo e um positivo, bem como o princípio espiritual por trás desses mandamentos. Todas as ordenanças de Paulo estão fundamentadas, centradas em Deus. Aleluia. No versículo 32, agora sim no final, Paulo usou o trocadilho para ilustrar o que queria dizer. Os cristãos são chamados a ser compassivos. No grego, krestos, por causa de Cristo. No grego, Christos. Embora no grego, Jesus devesse ser chamado de Cristo, ainda no final do primeiro século e início do segundo, você encontra documentos romanos na história da igreja cristã, você pode estudar isso e conferir, onde eles chamavam os seguidores de Jesus dos seguidores de Crestos, como se estivessem dizendo: esses seguidores do compassivo estão aí, né, pregando por toda parte, fazendo o evangelho conhecido em todo lugar. Certamente não falavam evangelho, né? Pregando a sua doutrina em todo lugar. Então, eles chamavam muitas vezes ainda os seguidores de Crestos, mas Crestos diz respeito a ser compassivo. No grego, há um substantivo próprio para se falar Cristo, Christos, tá bem? Bem, para encerrar, apolutroses. A pronúncia grega, de novo, você vai acentuar no aspecto vocal. Apolu. Tem acento, pastor? Não, não tem acento agudo. Mas é questão do idioma. Apolutroses. Apolutroses. Tá bem? É usado em Efésios 3 vezes, usado no Novo Testamento 10 vezes. Nas páginas do Novo Testamento, apolutroses pode se referir à redenção presente ou à futura. Ao se referir à redenção futura, apolutroses trata da liberdade do corpo físico do cristão das aflições desse mundo, um pouco influenciado, ou bastante influenciada, pelo pensamento grego aqui, né? A volta do Filho do Homem introduzirá a libertação do sofrimento e a perseguição. Lucas 21, 28. Na teologia de Paulo, junto com a redenção futura de nossos corpos, virá a plena adoção da igreja por Deus e a libertação da criação, da decomposição. Romanos 8, 18 a 23. Hoje, o Espírito Santo é a garantia da redenção da nossa herança, o que significa que Deus irá redimir totalmente a sua igreja. E a sua igreja terá sua herança completa, como diz Efésios 1, 14, 4, versículo 30. Os cristãos terão redenção, apolutrose, isto é, o perdão dos pecados. Já tivemos, queridos, na cruz do Calvário, Efésios 1, 7, Colossenses 1, 14. Desta forma, a obra de Deus em Cristo garante redenção presente e futura para o seu povo. E essa redenção é a polutrose. Que Deus abençoe e que você tome posse de todas as bênçãos e, mais do que isso, do versículo 13 ao versículo 15. Abandone o estado de sem propósito dentro da igreja, de bebezinho de colo, e torne-se um homem e uma mulher maduro na fé, no caminho de ser homem ou mulher, né? Ser humano perfeito, melhor colocar assim, ser humano perfeito individualmente, e nós como igreja, homens e perfeitos, como o varão perfeito que é Cristo, e tendo caminhado para isso, andemos sempre em verdade, em amor, em amor verdadeiro. E não percamos de vista a amabilidade, que é um desafio para todos nós. Para todos nós. Meus queridos, que Deus os abençoe. Em particular, eu agora falo com as duas igrejas de Entre Folhas e peço que você que está ouvindo transmita aos outros, e de Vargem Alegre, Ana, e transmita aos outros. Vamos lá. Vamos abandonar toda a meninice, toda a agitação, e vamos caminhar para uma vida madura em Cristo Jesus. Trabalhando pela unidade da fé, a maturidade cristã, a plenitude de Cristo Jesus. Louvado seja Deus pelo capítulo 4, que nós podemos chamar da plenitude de Cristo. Se você quer um título para Efésios 4, você que gosta de anotar, sem dúvida nenhuma, um título que você pode dar é a plenitude de Cristo e a plenitude da igreja. Porque falando Cristo, você já fala igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas plenitude de Cristo, juntamente com o seu corpo, que é a igreja. Tá bem? Que Deus abençoe a todos vocês e, permitindo o Senhor, amanhã nós ministraremos o capítulo 5. Tá bem? Um grande abraço a todos e todas, na certeza de que essa palavra não volta vazia e que o Senhor está fazendo a obra. Somos mais de 5 mil, estamos em 20 e poucos países, estamos na Ucrânia, agora, justamente nesse momento. Não sabemos agora, esses dias, em que condição todos que estão ouvindo estão, mas continuamos orando por eles, para que Deus dê uma solução.